começando, esse aqui é o primeiro podcast, primeiro episódio, né, do Centrífuga, esse projeto aí que eu estou começando aqui no blog dos Lamentáveis. Esse vai ser um podcast mais voltado para a música. Vou tentar postar ele pelo menos aí uma vez por mês, dependendo aí do andar junto com o NoebaCast, mas vamos ver como que vai ser aí a periodicidade dele. Mas nesse primeiro programa eu queria fazer, o tema dele vai ser indicações. Nossos participantes que estão aqui com a gente, a Galeiro. Alô! Nossa participante top aqui, né? Olha aí, pronto, agora sim, uma apresentação digna. Ela me fez falar top, eu vou ter que bipar isso na hora da edição. Já está gravado. Olha aí. E temos também com o nosso amigo Pato Duck. E aí, galera? Beleza. E aí a gente vai tentar fazer um programa de indicações, cada um vai indicar aí dois artistas. E vai ser aquele esquema, cada um vai falar um pouquinho do que escolheu e eu vou colocar a música pra tocar depois. Alguém quer começar primeiro aí? Galera. As damas. As damas aí, galera. Aí, galera. Vai. As damas. Vou falar. A minha banda é uma bandinha que eu sempre indico, assim, da minha terra, sabe? Sim. É Selvagens à Procura de Lei, já falei até pra Joel. Sim. É uma banda de rock que nasceu em Fortaleza, sabe? E assim, o que me chamou mais atenção no trabalho dos Selvagens é como eles são empáticos com o público, sabe? Assim, quem é fã de Selvagens é conhecido como Mucambo, e eles têm uma rede muito boa com a gente que curte o trabalho dele. E as músicas, assim, a influência básica dos Selvagens é aquele rock nacional dos anos 80, sabe? Sim. A discografia ainda é um pouco pequena, assim, são três álbuns, mas assim, tem muita música boa. Agora, os vocais, assim, os vocais de Selvagens não é aquela coisa, meu Deus, que vocal maravilhoso, muito legal. Não, mas as letras são muito boas. O primeiro álbum deles tem um enfoque, assim, nacional muito grande, tem um enfoque também social que eu gosto particularmente bastante. Então fica aqui a minha indicação. Agora, o meu álbum favorito deles é de 2013. É o Selvagens à Procura de Lei, o nome do o álbum. E assim, eu não consigo escolher qual a música favorita que vocês poderiam ouvir desse álbum, tá? Eu recomendo que ele seja ouvido na sequência, que as músicas sejam escutadas na sequência. Assim, as que eu mais gosto são Senhor Coronel, tem também Carro Fã e Câmera Lenta e Mar Fechado. Assim, o álbum todo é muito bom. A qualidade, assim, de 2013 que eu conheci, particularmente pra hoje, o último CD que eles lançaram pra ele, cresceu, assim, exponencialmente. Eles já se apresentaram em vários festivais nacionais, já foram pro palco do... acho que foi do Lula, o último Lula, isso acho que foi. Assim, é uma banda que vale a pena você conhecer, assim, quem gosta de rock nacional, quem gosta assim, de um trabalho mais autoral, vale a pena. Selvagens à Procura de Lei. Certo. A música... depois eu acho que depois você me passa uma música deles aí, eu coloco na edição aí, beleza? Você vai colocar, se der certo, por favor, Senhor Coronel, né? Você não teve muito tempo para pensar em contratempos, a não ser aquele problema no coração. E agora você toma remédio pra pressão, e o mundo que você construía ruiu na água fria. E quando você diz que nada é mais o mesmo sob o céu, você mente, Senhor Coronel. Você é muito bem letrado, leu livros e tratados, dançou a voz. acreditava em cada sílaba das palavras. Acenava as mãos e mostrava os dentes. Parabéns, bispos e presidentes. Mas até a Bíblia Sagrada esconde as próprias navalhas. E se a vida é uma noiva, então a sua está sem véu, não é mesmo, Senhor Coronel? Você volta com pressa, limpa com o lenço o suor da testa e se tranca porque sente medo daquele repetido pesadelo do monstro que saiu da sua casca. E enquanto você olha a vida passar pela vidraça, é quando você se toca de que nesse carrossel você está. Vamos puxar agora também, então, a indicação do Pato. Olha, eu tava pensando que era pra indicar uma música específica, mas vale a indicação da banda também. Sim. É, a minha é Red Hot Chili Peppers. Certo. E eu tava pensando muito no álbum do Californication. Sim. Porque... acho que até o surgimento desse álbum eu ouvia que tocava no rádio, né? Não tinha um gosto musical desenvolvido e tal. Sei lá, o que passava na época, boy bands, pagode, era o que... eu só ouvia o que era o mainstream ainda, que passava na TV e tal. Sim. E eu lembro quando chegou no California, quem chegou com Scar Twist na MTV, né? Apresentada Sabrina Parmatone na época. Bons tempos. E pô, pra mim foi uma coisa que eu acho que foi um dos primeiros sons assim que eu me identifiquei. Som contemporâneo mesmo. A minha vida, né? Não é banda antiga e tal. Mas acho que, a maioria das pessoas conheceram Red Hot por causa desse álbum, hein? Eles já eram famosos antes, assim, mas acho que esse álbum foi o Californication, foi o que acho que, sei lá, estourou em todo lugar. Eu lembro até hoje de tocar na rádio, assim, direto as músicas desse álbum. Sim, ele foi, talvez, pode se questionar se o álbum do Green Day American Indie, que também vendeu muito. Sim. Mas eu acho que o Californication foi talvez um dos grandes últimos álbuns do rock, assim. Assim, dos anos 2000, você fala assim de ser... Não, eu falo no sentido até mercadológico. Que passou os anos 2000, o mercado de fonográfico já não era mais o mesmo. Então, desse álbum de vender milhões e milhões de cópias, talvez tenha sido o último grande, assim. Sim. Você indica... qual música desse álbum você indica, então, pra tocar aí pro pessoal? Ah, indico Scar Twist, que foi a primeira música de trabalho do álbum. Push up, bro. I'm falling all over myself to lift your heart and face your hill, cause with the birds of the dead, it's the lonely view. With the birds of the dead, it's the lonely view. With the birds of the dead, it's the lonely view. Fazer agora a minha indicação aí. Cara, eu vou tentar indicar uma banda atual aí, porque eu fico meio puto com o pessoal que fica falando que não existe banda atual boa, que fica enchendo o saco aí falando que o rock morreu. Eu vou indicar uma banda australiana chamada Violent Soho. É uma banda que eu escuto já faz acho que uns 2-3 anos que eu escuto eles. E é uma banda que ela vem crescendo bastante assim no cenário. A banda começou em 2004, né? E até o momento eles têm 4 álbuns lançados, sendo que esse ano eles lançaram o 4º, que é um álbum chamado Echo. E cara, eles têm muita influência de rock dos anos 90, assim, bandas como Smashing Pumpkins, Nirvana, Dinosaur Jr., todas essas bandas. Acho que pra quem curte muito esse rock dos anos 90 vai gostar bastante, assim. Aí uma música que eu vou indicar deles, desse último álbum, que é a música Soul Sentimental. Eu acho essa música muito bonita. Vou colocar pra tocar aí pra vocês. Collapsed Voltamos, pessoal, agora para a outra indicação da Galero. Certo, Galero? Falei. Pronto, eu vou indicar agora um cantor e compositor. Ele é maranhense, é o Phil Veras, não sei se vocês conhecem. Assim, o Phil Veras, ele toca mais MPB. Ele é um rapazinho que começou a tocar na adolescência, hoje não sei mais ou menos quantos anos ele tá, com 24, 25, alguma coisa assim. Falha minha, deveria ter pesquisado isso. Mas assim, ele, o que chama muita atenção é a técnica do Phil. Ele com um violão, ele é sensacional. E a voz do cara, assim, o que eu ouvi de nacional nesses anos de 2010 pra cá, nada se comparou à voz do Phil. Assim, ele é muito original. As letras dele são muito boas também, e é tudo muito dele, muito autoral. Os vídeos, assim, você procurar no YouTube, o Phil Veras, vai achar muita coisa boa, muito show ao vivo, que ele improvisa bastante, sabe? Assim, nas gravações, mesmo pra valer, você não escuta tanto uma pegada de rock mesmo, mas nos shows dele, quem tiver a oportunidade de ir, vai ver que ele tem muita influência de rock, assim como tem também influência de Da Esquina, do Tom York, tem muita coisa boa que ajudou a formar o Phil. Ele é, acima de tudo, um poeta, sabe? Um poeta contemporâneo. Então, eu recomendo. E a música dele, que eu vou recomendar, se chama Vício. Pra sentir por todo o corpo, era um movimento que sobrava pra fazer. E eu te preparei uma surpresa, pode me algemar. Pode me prender, me obrigue a ficar, pode me dopar. Põe algo pra gente ouvir, pra me distrair. Não quero lembrar, me obrigue a beber pra eu desmaiar. Pode me trancar. Pede alguém pra te ajudar. Não quero te machucar. Não devo te machucar. Não culpe a si mesma. Peça por nós dois. Fala do depois. E deixa a música tocar. Dava pra te ver do lado oposto, e eu não duvidava que gostava de você. Não quero sofrer. Pode me dopar. Põe algo pra gente ouvir, pra me seduzir. Não quero deitar, me obrigue a viver pra eu planejar. Pode me calar. Não deixe ninguém entrar. Quero me machucar, não devo me machucar. dar na mesma. Faço por nós dois, penso no depois e deixo a música tocar. Deixo a música tocar. Deixo a música tocar. E deixo a música Mas voltando aí, pessoal, agora eu vou para a próxima indicação do Pato. Aí, Pato. Minha segunda indicação é o Joy Division, banda que cenário de Manchester, né? E uma coisa que é bem comum, assim, no rock, é o surgimento de bandas em cidades mais fabris, cidades que não tem muito atrativo, assim, né? Não são tão cosmopolitas. Até aqui no Brasil, como Brasília, que é uma cidade meio isolada, surge várias bandas. Mas também tem um cenário mais ou menos assim. E Joy Division é uma banda de um álbum só, né? Que sim. Tem uma morte trágica aí do Ian Clare. E é mais uma banda que também foi influenciada por um show histórico, né, do Sex Pistols, que foi em Manchester, que acho que assistiram o show pouquíssimas pessoas e a maioria delas foram seguindo o caminho da música de alguma forma. Sim. Acho, é que nem tem uma história dos caras dos Ramones, acho que tem uma história parecida com os caras do Ramones, que eles foram tocar na Inglaterra e tipo, no show lá na plateia tava os caras do The Clash e do Sex Pistols, assim, e, tipo, depois que acabou o show os caras formaram as bandas, assim. Mas tá mais ou menos parecida com essa, né? É engraçado, né? Como radia, né? Influenciou, assim, os caras estavam lá, vou fazer igual também esses caras aí. Aí veio tudo junto, assim, na mesma onda, assim. O Joy Division é tipo aquela pegada, o pessoal identifica muito ele com o movimento gótico também, né? Tipo, com pós-punk e tal. Mas na verdade, ele ficou meio paralelo ao punk, né? Isso mesmo, mas é que sei lá, eu acho que o pessoal sempre taxa eles, acho que assim, com meio que fazendo parte do movimento gótico, alguma coisa assim. Que as músicas eram bem soturnas. Sim. Tonação grave do Ian Clare, talvez seja por isso. E também outra coisa que dá segue por esse caminho é que a banda continuou depois com sem Ian Clare, né, mas com os outros músicos. Sim. Como New Order, assim. E o New Order era assim, pós-punk, mais pra New Wave e tal. E a música que eu vou indicar é até a música do Joy Division, que tem mais cara de New Order. Já dá pra identificar o New Order dentro do Joy Division, que é Ceremony. Certo. Fique aí com Joy Division, pessoal. Então, pessoal, voltando aqui no nosso último bloco, só queria agradecer aí a participação dos nossos convidados aí, a Galero. Foi boa, galera. Obrigada por chamarem, certo? Certo, esse projeto aí novo aí, né? Seu sucesso, certo? Vocês aí, escutem, por favor, as recomendações e falem o que vocês acharam dos nossos pitacos musicais. Beijinho pra todos, tchau. Opa. E nosso amigo Pato Duck. Agradeço também. Obrigado por me chamar como cobaia, né? Colegiado piloto aí. Sempre, sempre aí, né, cara? E escute aí bons sonhos. Comenta aí o que vocês acharam. Beleza. Só vou fazer aqui, vamos fechar com a minha última indicação, que é a banda de BH, o Kill Movies, que é a banda de rock alternativo. Eles acabaram de lançar esse ano um EP. E eles têm essa pegada de rock alternativo dos anos 90, né? E vamos encerrar com uma música deles, que é. O nome da música é Real Indie, certo? Então vamos encerrar. Então, pessoal, muito obrigado aí por tudo. E tchau! Valeu! Falou. See you tomorrow.